Caraca, velho. Hoje eu tô cansado. Na boa. Nossa, velho, eu também. Mano, ó. Só um cafezinho mesmo pra ficar de boa, velho. Na real. Ô, velho, senta aí, fica de boa aí. Liga a TV aí e relaxa aí, mano. Fica na boa aí. Vê se tá passando alguma coisa aqui pra gente. É impressionante a forma de como esses indivíduos estão fugindo. Rapaz, ó. Pois, velho. É doido, velho. Caramba, que parada é essa? É os caras mesmo. É o MKJ, meu irmão. Caraca, mano. O Mike X também, ó. Caraca, mano, a casa caiu. Nossa, velho. Tá vendo aí, velho? O barato é louco, ó, mano. Mas nem falar de Deus, velho. Que é isso, mano? Na real, hoje em dia tá cabuloso, velho. Mas mesmo assim, eles ainda conseguem fugir. Segura, Cristo é crime, manda me prender. Segura, Cristo é crime, manda me prender. Segura, Cristo é crime, manda me prender. Segura, Cristo é crime, manda me prender. Ei, ei, ei, M2R é a sigla. Seguir a Cristo é crime, manda me prender. MKJ e Mike X, estamos aqui. Não vamos reagir, então monte o cenário. Traga as algemas, pode prender, torturar. Mas nossa boca não vai calar, nem parar de falar das boas novas. Nosso estilo te incomoda, então sai fora ou manda nos prender.